Bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos envolva através dos obreiros espirituais desta casa e que eles possam me auxiliar a vos falar do seu Evangelho e das verdades nele contidas. Quando vamos a um lugar qualquer em que se faz necessário nos identificarmos, oferecemos à pessoa que requer de nós a identificação a documentação que fala quem somos. Oferecemos o nosso RG, e ali no RG está o nosso nome completo, a data do nosso nascimento, a cidade em que nascemos, a nossa filiação, os nossos pais, através dos quais nos é possível a experiência reencarnatória. Oferecemos a informação de onde moramos, qual a nossa escolaridade, enfim, fazemos um quadro de quem somos. Mas esta é uma caracterização finita de uma condição estabelecida dentro da finitude da manifestação de uma encarnação, de uma personalidade da qual nos revestimos para que possamos vivenciar experiências que venham a contribuir para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, para o nosso autodescobrimento. Porque esta é a finalidade da qual se presta ou a qual se presta a nossa encarnação. Vamos aqui colher todos os frutos que são necessários aos nossos aprendizados, ao nosso entendimento sobre as questões da vida. O interessante é que a grande maioria das pessoas, a significativa maioria das pessoas, deveria perguntar, a exemplo do que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre Deus, o que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, porque se perguntasse quem é Deus, estaria personificando a Deus. E Deus não tem uma manifestação personalíssima, como nós outros temos momentaneamente. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é Deus, ao que o Espírito da Verdade responde que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deveríamos nos perguntar, não quem somos, mas o que somos? Esta é a importante pergunta que devemos nos fazer para que possamos compreender a exata manifestação da nossa trajetória espiritual, compreendendo aí a grandeza da vida e não as suas profundas limitações que ocorrem ou decorrem por conta da nossa manifestação personalística. Muitos de nós, até mesmo por desconhecerem este aspecto do que somos, ou seja, que somos espíritos de manifestação eterna, centelhas divinas em manifestação evolucional, entendem que são a personalidade da qual se revestem. E muitas vezes se apegam a esta personalidade de forma tão profunda, tão arraigada, que criam transtornos que deverão ser posteriormente resolvidos. Porque nós somos os artífices do nosso destino, da nossa vida. Plantamos o que possamos deliberadamente pretender plantar, mas somos obrigados a colher o que decorre deste plantio, Como nos afirma Paulo, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo o que vivenciamos dentro das características das nossas encarnações decorrem de nós mesmos. Muito embora, via de regra, somos sempre instados a pretender transferir as responsabilidades das nossas infelicidades àqueles que constituem conosco o quadro familiar, o quadro das relações sociais, das relações trabalhistas, não assumindo a responsabilidade de viver, porque, na maioria das vezes, como já disse, as criaturas são inconscientes do que são e são profundamente vinculadas a quem são. Nós, espíritas, somos criaturas dotadas do privilégio de saber o que somos, muito embora também façamos disto algo que, digamos assim, ilustra o nosso conhecimento sem o reconhecimento de que verdadeiramente existe aí uma verdade profunda e inquestionável. Apegados à personalidade, o indivíduo sofre. O indivíduo tem inconveniências profundas, porque ele não enxerga a grandeza da vida. Ele entende que a sua vida está estabelecida pelo momento do seu nascimento e terá um transcurso de alguns anos, de 50, 60, 70, 80, 100 anos que seja. E nesse transcurso, até por questões culturais e até mesmo por, digamos assim, reflexos de uma teologia que vem ressoando entre as culturas humanas há muitos séculos, mesmo lá no nosso inconsciente, nós trazemos convicções de que a vida está dentro das limitações dos poucos anos. E assim, temos pelos sentidos que trazemos em nós a vontade intensa de vivenciar aquilo que nos é palpável, que nos é perceptível, que nos é, digamos assim, que está dentro do nosso imediatismo. E o homem se perde muitas vezes por estes caminhos, por não saber conter e racionalizar, interiorizar os conhecimentos que lhe são propícios, particularmente pelo Consolador Prometido, que revela-se através de Kardec a todos nós. Observando a história, faço ali observo um detalhe interessante. A manifestação do Consolador Prometido por Kardec deu-se no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E eu, outro dia, fazendo um estudo, observei que até 100 anos antes desta manifestação, desta revelação, a humanidade vivia trevas de ignorância, de não saber, de não conhecer, de não ter a alfabetização necessária para que pudesse aceder esta obra maravilhosa de revelação do que somos. Porque em 1760 dá-se o início do iluminismo e a Revolução Industrial inglesa, que propicia às criaturas a necessidade do banimento do analfabetismo para que o desenvolvimento industrial pudesse fazer-se propício e cada vez mais estuante. Então, meus irmãos, 100 anos antes, a humanidade começa a ter acesso à leitura e ao banimento da ignorância pelo conhecimento. E Kardec nos traz esta obra maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus. E no Evangelho de Jesus encontramos grandes verdades a serem observadas, a serem analisadas, a nos auxiliar para que possamos nos compreender como criaturas que navegam através de muitas existências em busca da iluminação à qual todos nós estamos fadados. Jesus nos fala, numa das páginas mais maravilhosas do seu Evangelho, sobre a saga do filho pródigo. Aquele filho que chega-se ao pai, requisita-lhe a sua parte na herança e lança-se a um país desconhecido, aonde ele começa a vivenciar todas as probabilidades decorrentes desta riqueza, até o ponto de que um dia este país, assolado por uma fome muito grande, por uma miséria significativa, vê-se o filho pródigo com a sua riqueza desbastada e é lançado então à própria sorte a tratar de porcos, que recebia dele as alfarrobas, as favas que tratavam estes porcos. E ele estava tão empobrecido, tão destituído de recursos, que alimentava-se também destas alfarrobas. Eis que, vivendo este drama, esta dificuldade, o filho pródigo lembra-se do pai, da vida próspera, abundante, da vida feliz que vivia junto ao seu pai. E ao revelar-se intimamente na lembrança do pai, busca o retorno à casa paterna. E lá chegando, o pai o recebe com alegria, com satisfação. Manda promover uma festa para recepcioná-lo. E é grande a alegria deste filho que retorna. E nós observamos aí, neste conto de Jesus, a nossa própria saga espiritual, o nosso próprio destino como espíritos em busca da iluminação. Nós observamos aí que iniciamos este nosso caminhar no contato com a matéria, trazendo em nós recursos que nos propiciam a autorrevelação, o autoconhecimento. Porque o que as doutrinas que nos cercam nos auxiliam a conhecer a verdade. Mas a verdade é fruto sempre do nosso autoconvencimento. Ninguém transfere a verdade ao outro simplesmente por pretender transferi-la. A verdade será sempre algo oriundo das nossas reflexões, das nossas experiências, das nossas íntimas constatações, do nosso autoconvencimento de que é ali está uma verdade que necessita ser instalada junto ao nosso cabedal de conhecimentos íntimos, para propiciar possibilidades de um caminhar mais seguro, de um caminhar sem tantos erros, sem tantas faltas. E o filho pródigo somos nós, que vivenciamos explorando todos estes nossos sentimentos, todas estas nossas sensoriedades. Encontramos nestas sensoriedades o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer da sensoriedade física, das relações sexuais. E em tudo isto, vivenciamos ao longo destas existências que se multiplicam, vivenciamos situações das maiores inconsequências possíveis. Mas ao viver o reflexo da nossa inconsequência, nós vamos racionalizando estas experiências e vamos angariando o conhecimento que nos norteia para a frente. Jesus afirma a importância de angariarmos tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. E o que é a nossa existência terrena, a nossa experiência dentro da matéria, na finitude que se compõe, senão a possibilidade de buscarmos amealhar estes tesouros a que Jesus se refere? Porque Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, a fortuna a que ele se refere é a fortuna que se manifesta dentro de cada um de nós. É a fortuna que buscamos através das nossas experiências físicas. E o que é o filho pródigo no momento em que ele se vê empobrecido, em que ele se vê na miséria? É o momento em que todas as vivenciações dentro das nossas condições físicas, dentro da nossa sensoriedade, são aquelas vivenciações que já se saturaram e deixam de ter significação para nós outros. Perdemos a ilusão das coisas do mundo, compreendemos que elas não têm a importância e a significação que um dia entendemos que tinha. Jesus afirma, muito sabiamente: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É maravilhosa esta passagem. E nós nos sentimos confortados de saber que Jesus tem uma preocupação humana, amorosa conosco, que ele tem a preocupação de nos ver bem. Mas o que ele afirma precisa ser compreendido, analisado, entendido. Ele afirma: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados. Cansados do quê? Cansados das coisas da vida, destas lides que nos absorvem e que nos enseguecem e que fazem das nossas vidas um objetivo obsessivo, muitas vezes. E quando ele nos fala da sobrecarga, cansados e sobrecarregados, sobrecarregados por todos os problemas que decorrem dessa nossa sede das coisas materiais. Quando eu me sentir sobrecarregado pelos problemas humanos, pelos problemas que decorrem da nossa incapacidade de vivenciar com harmonia, com equilíbrio, com assertividade, as nossas vidas, que procuremos por Ele. Porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas quem nos afirma que é o caminho, é a verdade e a vida, não é Jesus, porque Jesus é a manifestação personalística do Cristo num momento da história. Jesus é a manifestação personalística do Cristo num momento da história. Então, quem nos convida, quem nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, não é Jesus, é o Cristo. E o Cristo é a manifestação cósmica de um ser numa condição excepcional de espiritualidade. Este é o Cristo. Então, quando ele diz que é o caminho da nossa autocristificação. Porque o Cristo está em nós. Eu estou em vós, afirma Jesus, e vós estáis em mim. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Esta é uma afirmativa de Jesus que os evangelhos registram para que todos nós conheçamos e saibamos. E se o Cristo está em nós, ele afirma, é a centelha divina que está em nós. E se essa centelha está em nós, ela é potencialmente a divindade, aguardando de nós outros, de todos nós, a manifestação desta luz, que haverá de brilhar em plenitude um dia, mas que ocorrerá pelos nossos esforços, pela nossa dedicação à manifestação desta luz em nós. Enquanto estivermos cegos e obcecados pelas coisas do mundo, nós não estaremos observando a necessidade da manifestação crística em nós. Nós não estaremos a caminho com Jesus. Nós não estaremos buscando a verdade de que Ele nos fala. E nós não estaremos compreendendo a vida de que Ele também nos fala. Porque somente quando realizarmos o caminho, conhecermos a verdade e compreendermos a vida, é que estaremos no Pai. Eu e o Pai somos um só, afirma Jesus. E por que ele afirma que ele e o Pai são únicos? Porque Jesus está em plena harmonia com Deus. Jesus se denomina no Evangelho como sendo o Filho do Homem. Lembram-se disto? É constante esta afirmação. Jesus se diz o Filho do Homem. E entendemos que ao afirmar que é o Filho do Homem, Jesus afirma que este ciclo evolucional hominal, ao qual ainda estamos vinculados e precisamos superar, ele já superou. Ele já ultrapassou este limite do ciclo evolucional hominal. E encontra-se agora no ciclo evolucional crístico, que é outro padrão, é outro patamar, ao que nós também estamos fadados. Tudo o que eu faço, vós o podeis fazer, e muito mais. Ou seja, se eu sou o Cristo em manifestação plena, vós também o podeis ser. E esta é a nossa, deve ser a nossa busca, o nosso objetivo, deve ser a nossa compreensão. Para tanto, precisamos compreender que a manifestação personalística da qual nos revestimos é um momento desta nossa caminhada. O importante não é quem somos, mas o que somos. Porque a vida, meus irmãos, é como um grande teatro. É um grande teatro. E neste teatro, em cada encarnação, vamos compor uma personalidade. Vamos compor um personagem que deverá viver neste contexto teatral, vinculado a todos os demais elementos, todos os demais espíritos que conosco estarão compartilhando esta experiência. E existem duas condições para nascermos. Uma é uma condição compulsória, daqueles espíritos renitentes no erro, endurecidos, que não conseguem sensibilizar-se para as coisas espirituais, para o amor, para a fraternidade. Estes são compungidos a renascer pela espiritualidade que encaminha-os dentro da programação ideal. Outros são aqueles que reencarnam com programação reencarnatória, porque já trazem algum mérito para isto. E aí então, estas criaturas que trazem esta condição de espíritos, que podem programar a sua reencarnação, são levados a nascer junto àquele pai e àquela mãe com o qual tem vinculações de vidas passadas, compromissos positivos ou negativos, mas tem compromisso. Porque muitas vezes encontramos nestas condições de renascimento incompatibilidades com o pai, com a mãe, ou com os dois. Como também encontramos profundas afinidades. Somos profundamente identificados com o pai, com a mãe e temos vinculações maravilhosas. São as programações que a espiritualidade estabelece para o nosso desenvolvimento evolucional. E quando nascemos, o nosso pai e a nossa mãe têm para conosco uma grande responsabilidade. Porque nascemos trazendo subsídios já adquiridos nas nossas existências passadas, nas nossas encarnações passadas, que é o tesouro a que se refere Jesus, que nós devemos amealhar nos céus ou no nosso íntimo, e que trazemos a cada encarnação. Naturalmente, é um tesouro que não está plenamente constituído, ele está parcialmente composto. E ao nascermos naquele lar que a espiritualidade programou para nós, o nosso pai e a nossa mãe, como já dizia, traz uma grande responsabilidade. Porque a criança até os 5 anos, alguns dizem 5, outros dizem 7, compõe 75% da sua personalidade. A estrutura da personalidade da criança compõe-se neste período. Então, o papai e a mamãe têm uma grande responsabilidade na constituição desta personalidade, porque o subsídio já é trazido, mas soma-se a ele a orientação do pai e da mãe, particularmente através das exemplificações. O pai e a mãe têm a obrigação de observar as tendências naturais que o filho traz, porque todos nós trazemos tendências ao erro e ao acerto. E os pais devem combater as tendências negativas e estimular as tendências positivas, para que esse indivíduo cresça saudável, não só para a sua própria manifestação pessoal, mas também para o ambiente social em que vai desenvolver a sua vida. Constituímos aí, então, este personagem que vamos vivenciar no teatro da vida. É importante que nós saibamos como somos, porque somos, para que possamos conduzir as nossas famílias, nos conduzir em sociedade, no ambiente de trabalho, sempre com muito respeito, com muito amor, com muita relação fraternal, para que não compliquemos ainda mais a nossa vida difícil. Porque aqui não existe facilidade. E quando o indivíduo se apega profundamente à sua personalidade e com ela constitui um objeto de orgulho e vaidade, muitas vezes esse indivíduo é levado às consequências infelizes do suicídio. Eu me lembrava ontem, enquanto pensava nessa palestra, me lembrava de Camilo Castelo Branco, me lembrava do livro Memórias de um Suicida, uma obra interessante que marca bem esta condição do indivíduo profundamente apegado à sua personalidade, induzido a este culto pelo orgulho e vaidade. Camilo Castelo Branco, para aqueles que não se lembram da obra, é o autor do Amor de Perdição, uma das obras literárias de maior significação dentro da literatura mundial. E Camilo Castelo Branco, infelicitado num dado momento da sua vida por uma cegueira, inconformado com ela, porque via ali um obstáculo muito sério à sua subsistência e manutenção da sua vida, do seu padrão de vida, ele, num ato impensado, infeliz e inconsequente, dá um tiro no ouvido direito. E surpreende-se no momento seguinte, ao constatar que a vida não cessara, como ele naturalmente concebia que fosse. A vida continua, e ele sofre, e continua cego, e leva a mão ao ouvido, o ouvido sangra ininterruptamente, e ele se vê tomado de desespero profundo, sente-se deitado sobre um catre, que na verdade era o seu próprio túmulo, em sofrimento exacerbado, para constatar posteriormente que a vida não acaba com a morte do corpo, que a vida continua. E isto decorre justamente do seu apego à sua personalidade, do seu apego a quem era, como personalidade, como escritor, como pessoa dotada de bom conceito junto à sociedade. Porque se ele soubesse o que ele é ou o que ele era, certamente ele não teria cometido a loucura que cometeu. Se ele tivesse tido a oportunidade de conhecer a obra de Kardec, que por ocasião da sua morte já estava publicada, muito recentemente, mas estava, talvez ele não tivesse feito a loucura que fez. Então, meus irmãos, precisamos buscar a compreensão das coisas que decorrem da nossa vida. Sabermos verdadeiramente quem somos, o que somos, qual a finalidade da presente existência, observando as nossas inclinações, as nossas dificuldades, porque naquilo que temos dificuldades, está ali a particularidade das nossas faltas, dos nossos erros passados. Jesus afirma num determinado momento do Evangelho, muito sabiamente, como sempre, que se o teu olho é motivo da tua perdição, é melhor que adentres a vida sem ele, que se a tua mão é motivo da tua perdição, arranca-a fora de ti. Enfim, nos dando aí uma clara alusão, fazendo aí uma clara alusão a esta nossa condição reencarnatória. Porque à medida em que vamos caminhando, nós muitas vezes, como já disse, nos perdemos por caminhos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa sensoriedade, do nosso apego às coisas materiais que nos enseguecem profundamente. E cometemos erros muito, muito graves. Então, quando renascemos, todos nós, indistintamente, penso eu, traz uma sequela qualquer desta vida passada. Não só defeitos físicos, como afirma Jesus na passagem do Evangelho, trazemos limitações de ordem orgânica, temos situações que são de ordem mental, temos situações, limitações de ordem intelectual, e todas estas limitações, estas barreiras, essas dificuldades, são decorrentes de nós mesmos, e são a manifestação da misericórdia divina, possibilitando a retificação das nossas faltas. Porque se eu sou uma criatura que, por ver, não me contenho diante do erro, melhor me é que eu venha cego. Que eu me manifeste numa existência cego. Para que, vendo, eu não me perca. E aí está a sabedoria, a bondade do Pai, que vai possibilitar uma existência, duas ou mais, em que vamos compreendendo as nossas necessidades íntimas, na construção da nossa evolução. Jesus afirma que quando se coloca o candeeiro devemos colocá-lo no lugar mais alto da casa, para que ele possa iluminar todo o ambiente onde se encontra. Porque se colocarmos o candeeiro sob o alqueire, ou sob a cama, ele não iluminará o ambiente da forma ideal. E nós, ao observarmos esse ensinamento evangélico, devemos pensar que o candeeiro em nossas vidas é o candeeiro do conhecimento espiritual, que deve ser colocado no ponto mais alto da nossa casa. E qual é o ponto mais alto da nossa casa? Senão, a nossa mente. Este é o ponto alto. Para que, estando em nossa mente, nós possamos nos conduzir e iluminar os nossos passos e, por conseguinte, todo o ambiente em que nos encontramos. Este é o lugar ideal aonde se deve colocar o candeeiro do conhecimento espiritual, para que possamos iluminar as nossas vidas e todo o ambiente onde nos encontramos. Portanto, meus irmãos, nós encontramos em Jesus a luz que propicia e possibilita o nosso caminhar seguro. E encontramos na vida exemplos, personalidades que vivenciaram os ensinamentos de Jesus, nos legando lições de profunda importância a serem observadas. Uma delas é o patrono desta casa, Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu filho de Pedro Bernardone, rico comerciante de tecidos na cidade de Assis. E Pedro Bernardone via no seu filho único a possibilidade da continuidade, da constituição e manutenção de toda a sua riqueza. Mas Francisco não estava predestinado a ser um rico comerciante de tecidos. Francisco estava determinado a abraçar, amparar, orientar, assistir cristicamente todo aquele povo que vivia em Assis e nas suas redondezas. Francisco despe-se num dado momento em que desperta para a sua missão crística, despe-se das suas vestes, providas pelo seu pai, para vestir-se de andrajos, na representatividade de que toda a riqueza material de nada significa diante da vida espiritual. E vai cumprir a sua missão, a missão de assistir, orientar, encaminhar os mais carentes. Exemplifica o Cristo em si, porque o Cristo em Francisco pode-se dizer que estava, se não pleno totalmente, estava significativamente manifestado. Outra criatura que nos lembra a atitude crística é Mohandas Karamchand Gandhi. O Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, aquele indiano, humilde, pequeno, franzino, de aparência pobre, por assim dizer, que indignado com o sofrimento do seu povo, constituído por 500 milhões de almas, empreende a grande tarefa de libertar esse povo sem mover uma arma sequer, uma atitude de violência contra o povo inglês que subjugava e escravizava a Índia. Gandhi viveu àquela afirmação evangélica sem ser cristão, em que Jesus afirma que necessitamos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. E Gandhi estabelece àqueles que deveriam segui-lo 4 preceitos. Não pensar mal de nenhum inglês. Não desejar o mal a nenhum inglês. Não fazer nenhuma atitude de maldade a nenhum inglês. E não matar nenhum inglês. São 4 preceitos que estão profundamente identificados com a afirmativa evangélica de Jesus, de amarmos o nosso inimigo, de fazermos o bem ao que nos odeia, de orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. E Gandhi viveu esta particularidade, exemplificou, foi denominado pelo povo indiano como Mahatma. Mahatma grande, Mahatma quer dizer grande alma. E Gandhi, naturalmente, dignificou este título concedido pelo seu povo. A humanidade concede a ele o título de apóstolo da não violência. Muito justo, um título que poucas personalidades no mundo receberam tão justamente, porque títulos dos quais aquele que recebe não faz justiça existem aos montes. Mas Gandhi viveu esta personalidade, viveu esta experiência com grandeza. E num dado momento, alguém pergunta a Gandhi: Gandhi, você perdoa aqueles que te ofenderam? E Gandhi responde: não há quem perdoar. Ninguém me ofendeu. E entendemos nesta afirmativa de Mahatma Gandhi que Gandhi é aquela criatura que compreendeu que ele não é ou não era a personalidade manifestada de Mohandas Karamchand Gandhi. Ele era um ser transcendente, que transcendia aquela personalidade manifestada. Por isso ele não se ofendia, porque quem ofende, ofende a personalidade que em nós se manifesta. E se eu não sou aquela personalidade, eu sou muito mais do que aquela personalidade e me reconheço como tal, não posso me ofender. E Gandhi não se ofendeu e não se ofendia. Era uma criatura de tão grande expressão espiritual e tão destituído de orgulho e vaidade que quando proclamou-se a independência da Índia, ele encontrava-se a 1.200 quilômetros da capital, onde se manifestavam os festejos todos, a consolar, amparar e orientar os indianos, seus irmãos, necessitados da sua presença. Outra criatura que exemplificou significativamente esta grandeza de alma e que viveu aqui pertinho de nós foi Francisco Cândido Xavier. Expressou esta grandeza na compreensão do que era, não de quem era. Humilde, em toda a sua vida, nunca proferiu uma palavra que ofendesse, que maltratasse, que desorientasse. Pelo contrário, orientou, assistiu, amparou, mesmo diante dos sofrimentos físicos que todos nós sabemos estavam presentes na sua vida, não deixou de assistir àqueles que buscavam a sua palavra consoladora. Através da psicografia, consolou inúmeras, incontáveis almas, legou à humanidade uma grandeza literária de 409 obras a enriquecer o nosso conhecimento e a nos libertar das nossas vinculações com as coisas do mundo, compreendendo as coisas espirituais. Não vinculou-se às coisas do mundo, porque imaginemos nós que destas 409 obras foram publicados 27 milhões, valor estimado, 27 milhões de livros. E se nós imaginarmos que cada um deste livro pudesse lhe render um real, ele teria uma fortuna de 27 milhões, uma fortuna que todos nós ambicionamos ter. E tanto ambicionamos que vivemos jogando na Mega Sena. Toda vez que acumula é uma loucura. Nós queremos ganhar esta fortuna sem sabermos das consequências que advêm do muito ter. Porque aquele que tem e não sabe ter é escravo do que tem. Aquele que tem e sabe ter é liberto do que tem. E nós precisamos nos interrogar, será que sabemos ter? E Francisco Cândido Xavier não tinha vinculação com estas coisas. Vivia de um pequeno salário de funcionário aposentado do Ministério da Agricultura, numa casa humilde, em condições humilíssimas. E nos legou não só a sua obra literária, mas como seu exemplo de grandeza. E a nossa, nos induzindo a conhecermos e a reconhecermos o que somos e não nos apegarmos a quem somos. Por isso, meus irmãos, precisamos estar sempre voltados ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento das verdades libertadoras do Consolador Prometido, reconhecendo em Jesus o Mestre, o Amigo, o Irmão, não dizendo da boca para fora, como nos diz o texto evangélico, em que Jesus afirma: bem disse de vós Elias, quando afirma que vós me adorais pela boca, mas o vosso coração está longe de mim. Portanto, meus irmãos, que adoremos Jesus, que busquemos Jesus, o seu conhecimento, as suas verdades, para nortear as nossas vidas e nos libertarmos definitivamente das coisas que nos escravizam. Muita paz a todos.